O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aplicou 17 multas ao ex-prefeito de São Miguel do Iguaçu, Armando Luiz Polita, e 3 ao ex-presidente da Câmara Municipal, Newton Wernick, por contratações irregulares de servidores comissionados no ano de 2012. A decisão da qual exige recursos foi tomada pela primeira Câmara de Julgamento do TCE. Em inspeção realizada aos dois órgãos da Diretoria Jurídica do TCE, seguindo a proposta do Ministério Público de Contas, comprovou a nomeação de comissionados para os cargos de natureza permanente, que deveriam ser promovidos por meio de concurso público. No período de inspeção realizado em novembro de 2012, os técnicos do Tribunal de Contas do Estado comprovaram que, na Prefeitura, profissionais como assessor jurídico, assessor contábil, contador da biblioteca pública, chefe de divisão de cemitérios e administrador da rodoviária municipal eram ocupantes de cargos em comissão. A soma das 17 multas a serem pagas pelo ex-prefeito Armando Polita é de mais de R$ 4.500. Já o valor a ser pago pelo ex-presidente da Câmara Municipal, Newton Wernick, totalizou mais de R$ 800. O TCE encaminhará o acordão aos atuais gestores da Prefeitura e da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, para conhecimento da decisão e correção das irregularidades que eventualmente persistem. Cabe recurso da revisão da decisão a ser analisado pelo Pleno Tribunal. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.